Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol. Eu sou o Okitok. E estamos aqui com um convidado especialíssimo. É, galera, nós estamos aqui com a ilustre presença de Pablo de Assis, do Nerd Express e do Metacast, rapaz. Pablo, seja bem-vindo, esse DeLorean é seu. Muito obrigado pelo convite de vocês. Eu estou honrado de participar aqui de um podcast que eu ouço religiosamente toda segunda-feira. Amém. Me acompanha para o início de semana, é bem bacana. Eu só acho meio complicado, porque a DeLorean só tem dois lugares, né? Fica bem apertadinho, né? Olha só, eu tô dirigindo. Por favor, só fale com o motorista somente necessário. Eu fico lá atrás junto com o capacitor de fluxo, não tem problema. E nós vamos falar aqui, o Okitok, sobre o que nessa edição especialíssima? É, rapaz, nós chamamos o Pablo aqui, um nerd profissional, não foi à toa, porque afinal nós estamos fazendo um programa especialíssimo sobre Rock Band e Guitar Hero, cara. Pablo, qual é a sua experiência aí com esses videogames que revolucionaram aí o mercado, tanto musical quanto de games? Cara, eu trabalho num lugar, eu tenho o privilégio de ter um Play 3, um Xbox e um Wii disponível pra gente poder jogar à vontade. E tem a guitarra e a bateria do Guitar Hero lá, e a gente de vez em quando para, dá uma pausinha e fica jogando. Você está aceitando o currículo? Bom, enfim, daí de vez em quando a gente fica jogando lá. O problema é só a concorrência com o pessoal que quer jogar Pro Evolution Soccer. Olha só. Tipo, eu tento fazer o lobby, não, vamos jogar um pouco de Rock Band, vamos jogar Guitar Hero, vamos lá se divertir um pouquinho com música, cultura, alguma coisa assim. Não, parece até Rio de Janeiro, rapaz, o que, que é isso? Bom, e neste episódio especialíssimo nós vamos falar exatamente desses videogames e suas músicas que fazem parte da setlist gigante de cada um. Agora, além do fato óbvio de estarmos falando sobre videogames, jogos de rock, né, com a temática rock, música, esses jogos são característicos por estar apresentando para muitas pessoas músicas que não estariam acessíveis a eles, ou acessíveis assim, como eu diria, no mainstream, né? Não ia ligar a rádio e ouvir determinada música ali. É verdade. Tem muita banda aí que se lançou, que conseguiu se fazer no mercado aí por terem suas músicas lançadas no Guitar Hero. É uma plataforma que junta o velho com o novo, né? Porque ao mesmo tempo que tem essas bandas novas, tem muitos clássicos ali que, claro, todo mundo cresceu sonhando, caraca, eu quero tocar essa música na guitarra quando eu crescer. E tá aí a chance da galera se soltar com o Guitar Hero, né? Com a guitarrinha de seus botões na mão, tocando aqueles clássicos também. E também não é só as bandas novas e clássicos antigos. Tem bandas já consagradas que lançam CDs exclusivos pra ser jogado no Guitar Hero e no Rock Band. Aerosmith fez isso, Metallica fez isso, compuseram músicas exclusivas pra esse jogo. E muitos fãs, inclusive, se deram o trabalho de comprar o console, comprar o jogo só pra poder conhecer as músicas novas. Olha só, né, cara? É realmente uma nova forma de curtir música, uma nova forma de explorar este mercado. Uma mudança séria de comportamento ali. É uma forma de explorar a air guitar, cara. Não só a air guitar, o air drum também, o air bass, e o pessoal tentar brincar de karaokê. Que é a parte mais difícil, né? Assim, eu tenho uma experiência que... Bom, quando chegar na hora dessa música eu vou falar, aí é melhor. Tá certo, galera, não vamos estender muito mais. Vamos aos e-mails pra gente começar esse karaokê logo, vai! Mas antes de falarmos de Guitar Hero, Rock Band, Games Rocks, vamos falar do resultado da nossa promoção Guitarra de Fogo. Uhul, saiu o resultado, galera! E os três felizardos que vão receber em casa o livro Guinness World Records 2009 Games serão Felipe Provezano, olha, que falou que gostaria de chamar a galera, colocar na caçamba de um caminhão de boia fria andando pelo centro de Salvador e gravar um clipe com a música Run to the Hills do Iron Maiden, com todo mundo quebrando tudo, quebrando no sentido de tocar metal, como deve se tocar metal, na veia. Felipe, quando você fizer esse clipe aí, me chama, tá, cara? Eu quero participar. Ele falou que só não pode fazer isso porque não tem os instrumentos ainda. Olha só, vamos observar na mensagem do Felipe algumas coisas importantes. Eles querem estar dentro de um caminhão de boia fria que mal passa de 40 km por hora para tocar Run to the Hills. Isso. No centro de Salvador. Se não estiver, eu acho que o caminhão não aguenta nem subir a ladeira do Pelô. E a única coisa que impede o Felipe de fazer isso é que ele não tem os instrumentos, porque o caminhão ele já tem. Então ele sabe que sobe a ladeira do Pelô, cara. Ele já deve ter experiência. O outro que ganhou foi Felipe Lemos, que tentaria imitar Keith Moon, que uma vez pôs explosivos na sua bateria, mas isso não deu muito certo. Pode ver aí no vídeo. A gente vai colocar o link com aí. Com certeza, meu Deus do céu. Eu acompanharia ele tocando a guitarra igual Pete Townshend. E o Felipe Lemos aqui fala que ele não pode fazer isso porque, além de quebrar os instrumentos do Rock Band, deixaria em estado deplorável toda a sala, televisão e console do videogame. Ah, só por causa de uma bombinha? Oh, precisa ser cabeção de negro, cara. Precisa só efeito moral. Encher o bumbo, cara. Põe só na caixa. E o último vencedor, não menos importante, foi Dorlin Neto, que queria tocar tão rápido que minha mão pegaria fogo, igual a capa do CD Perpetual Flame do Malmsteen. Vamos colocar o link para verem essa capa. Olha que ridículo, olha a cara. A carinha do Malmsteen com biquinho e mãozinha de fogo e tudo. Ô, Dorli, tu quer realmente ficar desse jeito, cara? Vai tocar com biquinho, Dorli? Vai tocar com biquinho, Dorli? Peraí, vai botar jaquetinha também, Dorli? Não faz isso, cara. Peraí. Tá, é só a mão de fogo, né? Só mão de fogo, tudo bem. Quer tocar rápido igual ele, tudo bem. Só não vai fazer essa produção toda aí de armar o cabelo também, né, cara? Pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos esses que participaram. Muito obrigado aos ganhadores que cada um levou aí. Vai receber em casa, cara, o fantástico Guinness World Records 2009 Games, cara. Com todas as curiosidades e vitórias e tentativas aí do mundo dos games. Perfeito pra você curtir lendo esse livro enquanto ouve o Máquina do Tempo especial Rock Band Guitar Hero que você tá ouvindo agora. Perfeito, meus amigos. Mas antes de voltarmos pro som, temos dois momentos novos na leitura de e-mail, recados e afins. Olha só. Coisas ficaram tão marcantes que nós resolvemos criar um espaço dedicado a eles. É verdade, são dois ouvintes tão assíduos aqui nos comentários e nos e-mails, etc., que os caras ganharam espaço, ganharam o direito de ter esses de ter uma vietinha. Exatamente. Né? Vamos então ao... Confissões do Porquinho. Eu, Porquinho, desde criança, sou old school. E as bandas de rock nos 2000 em nada me agradam, tirando o Audioslave. Podem me falar de Strokes, Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand, Gorillaz, mas esses sons não despertaram meu interesse pelo rock nesta virada de século. Tanto que este é um dos motivos pelo qual eu ando ouvindo MPB. Pra mim, é tudo farinha do mesmo saco. Outra coisa que me dá raiva, fico muito nervoso, foi o surgimento dos emos. Ou vontade de dar um tapa na cara e mandar virar homem. Só muito mais ouvir um Whitesnake com Is This Love, que era uma música melosa da minha época, onde ficamos nos recordando da mulher que nos deu um pé na bunda. Olha só, que bonito. Porquinho. Anderson José da Silva, o famoso Porquinho, que mandou mais um e-mail aqui para o podcast@maquinadotempo.blog.br. É prata da casa. Porquinho já virou prata da casa, cara. Continue mandando seus e-mails. Vamos ouvir mais confissões do Porquinho nos próximos programas. É isso aí, Porquinho. Seu espaço já está garantido, cara. Quando tiver confissões, nós vamos levar a público. É importante. Opa! E vamos para outra parte? Pois é. Ele que reclamou tanto. Ele que falou tanto que a gente não lia os comentários. Reclamou tanto, ele falou uma vez só. Sacanagem. Ele que fez passeata aqui na Cinelândia, pedindo por isso. Vamos lá aos comentários do Queiroz. Leandro, em Barrados no Baile, tem um capítulo em que eles foram ao show dos Rolling Stones. Toma essa! Peraí. Vamos especificar que ele tá falando aqui do comentário sobre o programa número 43 de 1987, onde nós falamos da música do Oingo Boingo, Not My Slave, que a gente comentou que a música fez parte da trilha sonora americana do Barrados no Baile, e ele comentou o seguinte: Leandro, em Barrados no Baile, tem um capítulo em que eles foram ao show dos Rolling Stones. Toma essa! E sobre o mesmo programa, eu não vou nem tecer comentários, cara. Nem vou tecer comentários. No mesmo programa, nós comentamos também sobre o Halloween, que estourou em 1987, com o disco Keeper of the Seven Keys, E o Leandro não gosta de Halloween, o Leandro tem medo de abóbora. E o Queiroz aproveitou pra comentar isso também com a gente. Fala aí, o que, que ele falou? Que o agudo do cara do Halloween é mais foda do que o do tio Bruce. Não falo de pessoa, nem de composição. Isso não, falo de voz de técnica. Não fomos nós que falamos isso. Atenção, ouvintes do Máquina do Tempo, nós não falamos isso. Até porque eu discordo em gênero, número e grau desse desgraçado do Michael Kiss, que é só um coveiro. Coveiro era o Elvis. Só faz cover. O comentário do Queiroz tem vários outros pontos, ele praticamente comenta tópico a tópico o programa, vale a pena, acessa lá e leia o comentário do Queiroz. O Queiroz escreve praticamente um e-mail lá nos comentários, por isso ele ganhou esse espaço aqui dos comentários do Queiroz. Queiroz, continua abastecendo aí a Máquina do Tempo de comentário pra gente poder continuar com essa sessão aqui nos próximos números, hein? E se você quiser participar ou criar um espaço para você, a chance de tudo neste programa. Manda e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br ou entre lá no blog maquinadotempo.blog.br e participem, comentem. Sintam-se à vontade, a casa é de vocês, galera. Aqui os ouvintes mandam. A palavra final é nossa, mas os ouvintes mandam. Bom, galera, depois disso tudo, chega de papo e bora pro som, rapaz. Bora pro Guitar Hero, que as guitarras estão esperando a gente. E vamos começar logo brincando com Enter Sandman do Metallica na Máquina do Tempo. Dreams of lies, dreams of dragons, fire, and the things that will fight. Drying mode on. Check drying. Your jacket is now dry. Aqualung, my friend, don't just start away on. You poor old sod, you see it's only me. take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere. E estamos de volta, você acabou de ouvir Jéssica dos Allman Brothers, do álbum Brothers and Sisters de 1973. Essa música tá no Guitar Hero 2, né, cara? Ela vem lá do terceiro álbum de estúdio da banda, foi o primeiro a ser gravado logo após a morte do Dwayne Allman, que é um dos Allman Brothers. E ainda por cima é um álbum meio soturno, porque... Durante as gravações ainda morreu o Barry Oakley, saca, que era o baixista. Meu Deus. Ele só gravou as primeiras faixas, eu acho que as três, as duas primeiras, ou as três primeiras, e depois ele empacotou. E vem cá, e quantas contusões os Allman Brothers ganharam durante a gravação disso aí? Porque eles nunca se davam bem, né, cara? Eles viviam se comendo de porrada. Cara, sobre contusões, acho que não precisa nem falar, né? Houveram duas mortes envolvendo o álbum, né? Tem uma história clássica dos Allman Brothers. Isso, acho que o engenheiro de som falando. Tava todo mundo tranquilo no estúdio. Nem sei em que época que era, em que disco que era, em que gravação que era. Mas tava todo mundo tranquilo no estúdio. Os Allman Brothers, um sentado, um na frente do outro, tocando a guitarra, compondo, gravando, etc. Tudo tranquilo. De repente, não me lembro qual dos dois, um deles se levanta, chega até o outro, dá uma porrada, dá um soco na cara do outro, que o outro cai no chão, todo mundo fica assim com aquela cara de que aconteceu. Ele só solta essa frase: "He fucked my wife." E foi embora. Ah, não, completamente justificado. Convenhamos. Cara, eu achando que ia ser gratuito mesmo, né, cara? Não foi gratuito. Bom, se bem que, assim, há controvérsias, nem sempre é justificável, pô. George Harrison não bateu no Eric Clapton. Pelo contrário, entregou, George, né? George Harrison é paz e amor, cara. É. Se bem que isso daí a gente aqui chama de corno manso, né? Aqui que você quer dizer em todo o território nacional, né? É, exatamente. Aqui no Brasil, pra esses lados aqui do planeta. Ah, Leandro, você que escolheu esse som aí. Por que você escolheu esse som aqui pra representar aqui o som do Guitar Hero Rock Band, etc? Porque a gente falou ali na abertura, né, de músicas que são apresentadas pra nova geração e tal. E pra mim, Allman Brothers Band, assim, é uma banda que tava praticamente esquecida no tempo, entendeu? Você não vê pessoas falando sobre, ela não toca nas rádios mais, ela ficou pra trás. E eu acho que se não fosse pro Guitar Hero, a massa, vamos dizer assim, principalmente essa nova geração de adolescentes e tal, não conheceriam o Allman Brothers, muito menos Jéssica, que é desse álbum lá de 73, entendeu? Primeira vez que eu vi a setlist lá do jogo, eu olhei e eu fiquei olhando e falei, cara, tem Allman Brothers? Tem Allman Brothers? Caramba, cara! E aí eu demorei até pra lembrar exatamente quais eram as músicas. Por exemplo, eu li Jéssica, eu falei, cara, não lembro que música é essa. Eu tive que correr atrás, porque pra mim Allman Brothers também tem uma outra relação com a banda, né? Eu acho que ela tem uma das melhores marcas de banda já criada. Eu me amarro na marca da banda. É sinistra de boa, assim, uma tipografia é maravilhosa. É o coração de designer falando mais alto agora. É, e assim, as músicas pra mim ficaram um pouquinho pra trás, sabe? Eu não lembrava mais, eu não tinha álbum, eu não tinha nada. Aí até o guitarreiro me reacendeu e falou, cara, Allman Brothers é mesmo aquela banda com a marca irada. Ai, meu Deus, a banda com a marca irada, olha só. Pô, faz parte, né, faz cara? Faz parte. Cara, pra você ver como Allman Brothers realmente é uma coisa até um pouco escondida, né, lá no fundo do baú. Eu conheci a música Jéssica primeiro por uma cover que os Dixie Drags gravaram. Eu conheci a primeira versão de Dixie Drags pra depois saber que aquilo não era Dixie Drags, aquilo era Allman Brothers. Caramba, eu tive que correr atrás também. Allman Brothers pra mim é uma banda que eu conheço de nome, conheço algumas músicas, só que eu não faço a mínima ideia, não consigo relacionar o nome de música com a música em si, porque a gente não ouve mesmo. Você liga o rádio, você vê coletâneas, você não ouve eles tocando. Tem que correr atrás mesmo pra saber. É que nem droga, cara, tem que passar assim, sabe, é por indicação. Allman Brothers é indicação. E antes disso, cara, eu tenho que agradecer ao Pablo por ele ter escolhido essa música, que é assim uma das minhas queridas dos anos 70. Cara, Aqualung do Jethro Tull. Não tem como não se apaixonar por esse riff, cara. Uhum. É fantástico. Pablo, fala aí, você que escolheu essa música, manda essa aí. Música é maravilhosa, né? Eu conheci essa música numa época que eu comecei a curtir bastante progressivo. Daí eu fui me internei indo atrás de um monte de banda. Conheci Jethro Tull, conheci Emerson, Lake & Palmer, conheci Rick Wakeman, me apaixonei pelo trabalho dele, Yes, Floyd, enfim. E quando eu vi que tinha Aqualung pra tocar no Rock Band, eu falei, não, eu tenho que tocar essa daqui, e é difícil tocar essa música. Não. E ainda mais, tipo, eu não sou tão pro no Rock Band, eu não consigo tocar tanto, né? Tem essa concorrência com futebol lá no trabalho. Mas mesmo assim, eu tento tocar no médio e é bem complicado, as batidas são quebradas, as notas são delicadas, enfim, né? Progressivo já não é tão fácil de tocar. É, já não é um beabá, né? Já é uma coisa muito mais... Você toca algum instrumento, Pablo? Eu toco baixo. Olha mais um aí. Só, seja bem-vindo ao clube. Obrigado. Quando você toca no Rock Band ou no Guitar Hero, você costuma jogar em qual dificuldade? Eu jogo no médio. Eu pego o baixo e jogo no médio. É mais ou menos o que eu tento fazer também. Porque o hard, além dele ter mais nota pra tocar, a velocidade que as notas aparecem são muito mais rápidas. Agora, sobre Aqualung, cara, o que eu acho muito divertido deste álbum, né, que é o álbum Aqualung lá de 71, é que o Ian Anderson tá na capa, né? É verdade. Ian Anderson, mais um mendigo do rock aí. Ele nega, fica de ajoelha no chão e jura por Deus que não é ele, que é um personagem chamado Aqualung, o personagem que dá título ao álbum. Mas, cara, pega uma foto do Ian Anderson e coloca do lado do capa, como, cara. Não tem como negar, cara. Não é, cara. Só porque ele não tá fazendo aquela a pose dele lá com a flauta, com o pé na cruzada, não quer dizer que não é ele. A pose de elfo, é, né? Só que em vez de ele tá meditando e tocando flauta, ele não tá, ele tá mendigando, né, na cara. É. Agora, curioso isso, né, cara? Aqualung se tornou o maior sucesso do Jethro Tull, que é uma banda famosa por sua flauta, mas o Aqualung não tem flauta. Outra coisa curiosa é, de novo, Ian Anderson, né, o personagem, outra coisa que ele nega, né, cara, que Aqualung seja um álbum conceitual. Todo mundo apontava o dedo pra ele. Não, Aqualung é um álbum conceitual. Ele, não, não é, não é, não é. Aí, cara, ele deu uma declaração que quando ele foi preparar o Thick as a Brick, né, que é o seguinte... Esse sim um álbum conceitual, tanto que só tem uma música. Aí ele vira e solta o seguinte comentário. Ah, é? Então eles vão ver o que é um álbum conceitual. Toma! Quem manda provocar um roqueiro progressivo? Tá aí. Oh, uma hora de música, pode virar o lado pra ouvir o resto. Ah, mas isso que é legal do progressivo. Com certeza. Pois é, eu também curto muito isso, cara. Sabe, assim. até essa época, a questão de você fazer música de 13 minutos pra poder caber nos compactos. Daí chega o progressivo e fala, não, ele vai fazer uma música pra caber no LP inteiro. Isso daí é genial do progressivo. E que conta uma história, né, cara? Com início, meio e fim, e elaboração, e cresce, clímax, etc. Pô, eu adoro, cara. Uhum. Eu gosto muito também, cara. É um outro estilo de música mesmo, aí é realmente uma outra cabeça. Vamos sair do progressivo e falar do que a gente abriu esse bloco, Leandro? Óbvio, vamos falar de Enter Sandman, Metallica, do álbum preto, né, cara? Acho que é o álbum mais famoso da banda, né, lá de 91. Exato. Que foi um dos melhores deles. É, e um dos melhores, assim. Se bem que fogo, né, cara? É difícil de falar um dos melhores, porque até então eles tinham muita coisa boa. Eles tinham Just For All, eles tinham Ride the Lightning, Kill Them All. Eles tinham muita coisa boa ali, Master, né? Master of Puppets, cara. Não esqueça de Master of Puppets. É que esse daí foi o primeiro que a grande massa foi atrás, né? Porque antes tava mais voltado pro público, pros headbangers mesmo, que curtiam metal. E o Black Album, ele conseguiu estourar, conseguiu fazer sucesso. O pessoal foi atrás, conheceu bastante. E foi o início do filme. É. Aí eu acho que depois do Black Album, eles viraram e começaram a falar, esse negócio de mulheres, $1 milhão, carrões e iates, é muito bom. Dinheiro. Mulheres. $100 mil. Iate. Mulheres. Mansão. Mulheres. E cadando pica-pau. Aí eles não quiseram mais largar o osso, né, cara? Aí eles vestiram uma roupa de Red Sad Flair e ficaram muito I'm too sexy for my metal. Agora, se eles gostaram tanto do Din Din que agora eles brigam até por direito autoral, Fashion Napster, vão... Brigam com a mãe dos outros. Mas, né? fizeram um álbum exclusivo pra Rock Band. Não é? Isso, fizeram um álbum exclusivo pro Rock Band e fizeram o Guitar Hero Metallica, né? Cara? Tá claro, eles estão ganhando dinheiro em cima do videogame. Ali eles têm garantia de que vão pagar, né? Agora, eu acho bem legal esse lance dos Guitar Heroes temáticos de banda, né? Tipo Metallica, ou os temáticos em gerais, né? Não só Guitar Hero, mas como Rock Band. Uma Metallica, AC/DC, Aerosmith. Beatles, cara, tá lançando agora. É, vai lançar o Beatles agora em setembro, né? Tem também temáticos de música só dos anos 80, só dos anos 70. Olha só, isso eu não sabia. É, do Guitar Hero. É, o Guitar Hero 2, se eu não me engano, ele é só da década de 80, né? Ele tem um nome específico na vida, Guitar Heroes 80s. E daí tem o Guitar Hero 70 também. Olha só, cara, isso eu também não sabia, não. Muito legal. Mas nesses temáticos, por exemplo, de banda, eu acho bacana que ele fala da banda, quais são. Tem músicas que influenciaram a banda, tem música de outras bandas influenciadas por eles. Pelo menos o do Metallica tem disso. Você pega, tem uma hora que você vai tocar lá e tem músicas de bandas que foram diretamente influenciadas por Metallica e vice-versa. E bandas que influenciaram a Metallica. E do Aerosmith também, se eu não me engano. Nesse do Metallica, se eu não me engano, no mesmo jogo do Metallica tem Motorhead e Suicidal Tennis. Eu também considero ele o começo do fim, mas eu acho que foi o último grande trabalho que eles fizeram antes dessa grande fase comercial deles. Eles fizeram um trabalho muito mais acessível para o público em geral. Uhum. O público não só aplaudiu, como aplaudiu e vibrou e consumiu e cara, engoliu uns clipes de 11 minutos na MTV, sendo que 5 era de música e o resto era de historinha quase muda. E o público aplaudiu, cara. E aí eu acho que eles falaram, então esta é a forma. Aí se empolgaram. Eles seguiram para uma linha puramente comercial, tipo, tomei gosto. Exato. De mulheres, 100 mil dólares. Yacht. Mansão. Mulher. Mas não só nessa brincadeira, gente. Porque se vocês pensarem, as bandas elas só continuam mesmo fazendo sucesso se elas pensam nisso. Quanto do pessoal do progressivo da década de 70 continuou fazendo sucesso? Você não tem, porque eles quiseram fazer essa coisa mais conceitual, quiseram continuar fazendo música do jeito que eles queriam, e não são músicas comerciais, porque não são músicas que você consegue tocar facilmente numa rádio, não são músicas que você consegue vender com facilidade, são músicas um pouco mais difíceis de você assimilar. Se você não vende, você não tem como continuar. Sim, se você não vende, você não tem como continuar se você considerar somente a massa, né, como objetivo. A gente falou alguns programas atrás do Celso Blues Boy. Sim. Em que ele, por opção, ele opta em não cair pro mainstream, ele não cair pro gosto popular. Uhum. Ele faz o que ele gosta e pronto, quem quiser me assiste, e aí ele tem o público cativo dele, que é pequeno, provavelmente não permite com que ele compre uma casa aqui na Lagoa do Rio de Janeiro, que é um dos imóveis mais caros, mas ele tem uma vida, entendeu? Aí é o que o músico espera com a realização dele. Ele quer iate, casões, mansões e mulheres. Mas será que é só música? Não tem muito da gravadora também? Não, tem. Eu acho claro que tem. Eu acho que a gravadora e a produtora em si, né? E o produtor em si, ele... O produtor não, a gravadora e o empresário em si, eles forçam muito as bandas. Na década de 90... teve uma virada que foi quando os Raimundos apareceram. Todas as bandas eram 100% industriadas, né? Assim, vocês vão tocar assim, vai ser assim, assim, assado, sabe? Vão fazer desse jeito. E aí, de repente, o público todo vira o pescoço pra ver uma banda que estavam fazendo uma coisa completamente diferente, completamente própria, e as pessoas ficaram de cabelo em pé com isso, falando, cara, que coisa bacana, é isso, cara, é isso, que legal. Aí a gravadora virou e falou assim, vem e faz do jeito que vocês querem, porque isso já é o suficiente. Pois é, o que aconteceu, isso foi especificamente em 1994, né, a gente até fez um programa onde metade dele praticamente foi em cima disso, que foi a grande virada do alternativo aqui no Brasil, né, quando o público roqueiro começou a prestar atenção no som alternativo brasileiro. Aí, na mesma época, enquanto de Brasília, fazendo esse som nordestino, veio Raimundos, no Rio de Janeiro tava vindo Planet Ramp, e, cara, Little Quaver and Mad Birds, e Pato Fu vindo de Minas Gerais, todo mundo alternativaço, Science, né? Chico Science, de lá do Mangue, todo mundo começou a prestar atenção pra fazer bem no estilo do it yourself, e fugir um pouco da fórmula pré-concebida das gravadoras. Agora, o curioso, né, Pablo, você falou, por exemplo, não tem a gravadora nesse papel? Tem, mas aí eu acho que é realmente aquilo que a gente está falando aqui. É muito qual é o objetivo do artista, o que vai realizá-lo. O que o artista quer agora, né? O artista vai virar e vai dizer, eu quero agora. Agora eu quero 100 mil dólares, mulheres, casa, mansão. Aí beleza, ele vai fazer. Não estou dizendo que é um caminho mais fácil, porque fazer isso também não deve ser fácil. Criar produtos tão acessíveis pela massa, entendeu? E que crie um apego tão grande, não deve ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Exatamente. Uhum. Se fosse todo mundo, seria Bon Jovi, né, cara? O que eu acho muito estranho numa carreira tipo a do Metallica, era como identidade uma identidade muito metal mesmo, não era uma banda pop, não era uma banda de massa. Não tal, só a identidade, repente... mas também discurso, porque eles pregavam muito esse discurso do metal, o verdadeiro metal, o escambau aquático. E aí, de repente, de uma hora pra outra, eles seguem uma linha bem confuso, né? Você fala, pô, mas peraí, né? O que, que ele quer? Aí virou João Gordo, né? Tudo traído no movimento. Tá aí, é meio mas não isso quer mesmo. Dizer que não seja bom também, né? Tipo, eles, tudo bem, eles mudaram completamente o estilo de quem era eles antes. Mas tem algumas coisas de qualidade também. Se não fosse qualidade, eles não seriam fazendo sucesso até hoje. Eles conquistaram outro público, né? Completamente diferente. É. E esse público completamente diferente adorou o Load e o Reload. Uhum. E esse álbum preto. Esse mesmo público torceu o nariz quando chegou o Sentenger. Uhum. Eles estão tentando agradar gregos, troianos e persas. Complicado. E bem, irmão, aos pouquinhos estão conseguindo. É muito complicado. Assim, tentando fazer uma visão bem imparcial, eu acho que eu não gosto desses álbuns mais comerciais do Metallica, porque eu conheço o Metallica anterior, me soa muito estranho. Agora, se eu não tivesse conhecido o Metallica anterior, ou se fosse feito esse mesmo trabalho por outras bandas, provavelmente eu acho que eu poderia gostar. Então, olhando de uma forma bem imparcial, sim, o produto pode ser até bom, mas a mim, ouvinte... Você, fã do antigo Metallica, te soa estranho. Me agride. Eu falo, cara, não são eles. Não é isso. Sabe? Me agride. Mimimi. Poing. Nós que estamos na presença de um psicólogo, coisa que nós não falamos, além de podcaster e blogueiro e baixista... E tocador de rock band Guitar Hero, nosso convidado papo também é psicólogo, né? Dizem que eu sou, pelo menos. Dizem, né? A minha idade que eu pago no conselho de psicologia, meu diploma, dizem que eu sou. Pois é, né? Então, nós agora, depois que nós aproveitamos essa sessão de desabafo, né? Deitamos no divã para falar todos os nossos problemas de Metallica. Doutor Pablo. Doutor Pablo, só dá alta pra gente partir pro próximo bloco? Por favor. Então, chega de papo e vamos pro próximo bloco, ouvindo um clássico do rock e do cinema, cara. Vamos de Eye of the Tiger com Survivor na Máquina do Tempo. We'll be right back. can't talk about screwing up future events, the space-time continuum? Well, I figured. What the hell? Float like a feather. wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Estamos de volta e o nosso amigo Pablo acaba de realizar o sonho dos fãs de Radiohead pra gente tocar alguma música dessa banda aqui no Máquina do Tempo, cara. Ah, mas essa música é genial. Essa música acompanhou minha adolescência, pelo amor de Deus. Olha, rapaz, estamos falando de Creep, cara. Acho que foi o maior hit dos caras até hoje, né, cara? Direto do Pablo Honey. Eu não me lembro de nenhuma outra música deles que tenha feito tanto sucesso quanto o Creep. Claro que várias outras músicas deles são geniais também, mas só acho que essa foi a que mais fez sucesso. É, a que eu tenho na minha cabeça também, né? Que acho que foi o clipe, o primeiro e o clipe mais tocado dos caras, etc. Acho que a partir daí o som ficou cada vez menos comercial, né? Não que tenha ficado ruim, acho que até que eles melhoraram. Uhum. Com o tempo, mas acho que esse é o som mais comercial dos caras mesmo, realmente. É, tanto que eu conheci essa música assistindo MTV. Eu me lembro até que foi em 92 ou 93, eu morava em Brasília na época. A gente assinou TV a cabo e só vinha com 5 canais e um deles era MTV, e assistindo MTV eu conheci. Olha só, cara, até conhecendo ver o canal, que era o canal da época, né, cara? Onde muita música era apresentada. Eu tenho que assumir, cara, Radiohead eu conheço muito pouco. Conheço os clássicos, tipo Creep, praticamente, e Paranoid Droid, e por aí vai, agora o resto. E Creep também, né? E o disco novo, e o Creep. Mas... Então, e o Creep. E o Creep, cara, não esquece o Creep. E a discografia... E a discografia, cara, completa eu não conheço, sabe, assim, eu não corro muito atrás. Eu não paro pra me... não parei pra sentar e ouvir. Algumas pessoas já falaram que eu vou queimar no inferno por causa disso. Outras pessoas já falaram que eu vou queimar no inferno, mas eu vou demorar mais do que aquelas que escutam, que tendem ao suicídio. Então eu vou queimar no inferno sim, mas vai ser depois. Pablo, você que escolheu a música, vai. Você curte mesmo Radiohead ou parou só nessa, igual o Leandro? Eu curto o som deles, sabe? Tem, assim, tem várias bandas que eu curto e vou atrás, baixo discografia, compro os discos, aprendo a tocar no violão, no baixo. Tem outras que eu conheço, curto, só aprendo a letra, e tem outras que eu curto o som e não conheço nada. Radiohead é uma dessas, que eu curto o som pra caralho, conheço o Creep, conheço o clipe, conheço também aquela outra, o Creep. O Creep. E eu curto o som pra caralho dele, só que eu não conheço essa tanto. Essa tá no Rock Band 1, não é isso? Tá no Rock Band 1. E você acha difícil de tocar no Rock Band? Por que você escolheu ela justamente pra botar aqui no Rock Band? Olha, um dos motivos foi porque quando eu vi que tava lá na lista de música do Rock Band, eu quis tocar porque essa música me acompanhou minha adolescência. É, né? Claro. Uma das que eu mais ouvi nessa época, 93, 94. E sempre quando eu toco é gostoso lembrar dessa época, né? Então é isso que é legal da música, né? A música, ela não é só aquele momento que você tá tocando, você tá curtindo a música naquele momento. Você tá sendo transportado para outros momentos, né, para outras situações. Essa música me leva para Brasília em 93, 94, quando eu ouvia. Então eu acho muito gostoso tocar ela no Rock Band. E ela não é tão difícil assim quanto Aqualung, por exemplo, né? Uhum. Ela tem umas batidinhas também mais complicadas, eles conseguem complicar para fazer um nível mais difícil. Mas ela não é tão difícil assim, e ela é bem gostosa de tocar e de ouvir também. Tanto no Rock Band quanto no baixo, na guitarra de verdade. Uhum, também. A guitarra eu não sei tocar, do baixo eu tentei tirar uma vez, só que como eu não tinha quem tocasse comigo, ficou só na tentativa. Cara, eu ouço o Creep, eu só consigo me lembrar do episódio do Beavis and Butthead comentando sobre ele. Eu não vi isso daí. Ele só falando porque a música é chata, a música tem parte chata e a parte legal. Uh-huh. A parte legal é quando ele entra a porrada, aquilo lá... E o resto do dia, podia jogar a parte fora. Eles falando que podia jogar a parte chata fora. Ah, mas se tivesse parte chata, a parte legal não seria legal. Uhum. Então tem que ter a parte chata. Tem. Então, Leandro, quando você estiver pensando em suicídio, lembre-se que tem uma parte legal. E é justamente nessa parte legal que ele tá mais depressivo nessa música, né? Que ele fala que ele é um cara estranho, ele é perdedor, ele não sabe o que tá acontecendo. What the hell do you hear, né? Eu não posso nem fazer juízo de valor, né, cara? Porque realmente não conheço, cara. É muito estranho falar de Radiohead. Por isso que não teve Radiohead até agora na Máquina do Tempo, né? E antes de Creep, nós ouvimos Feel the Pain, do Dinosaur Jr., que nós acabamos de tocar no programa anterior. Estamos repetindo a dose agora, só que agora é com Without a Sound, né, do álbum de 1994. Essa música tá no Guitar Hero, eu a conheci no Guitar Hero World Tour. E, na verdade, eu conheci a música e a banda pelo Guitar Hero, cara. Eu não conhecia Dinosaur Jr., nunca tinha ouvido nada deles. Tava completamente por fora. Ouvi, e aí eu fiquei maluco, comecei a correr atrás, né? Eu conheci o Dinosaur Jr. no Máquina do Tempo, no último episódio. Olha! Porque eu só conhecia de nome, nunca tinha ouvido nada dele. Nem jogando no Guitar Hero? Não. Ou porque, no Rock Band 2? Não, nem jogando. Porque assim, eu só escolho música pra tocar, música que eu conheço. Porque ele pelo menos facilita um pouco na hora de saber a levada e tal. Então, como eu não conheço essa música, eu não conheço a banda, nunca tive interesse de tocar. E aí, o que, que você achou? Entra dentro da categoria de bandas que eu curto o som e eu não faço questão de ir atrás. Tipo, mas tá tocando, deixa eu tocar, acho legal, não me incomoda. Não agride, não, né? Muito pelo contrário, até agradável. Mas não chamou minha atenção pra correr atrás. Se um dia cair uma coletânea no teu colo, beleza. Beleza, eu ouço, beleza, deixo lá de música de fundo quando eu tô trabalhando, não vai me incomodar, né? Também não vai chamar minha atenção pra ficar ouvindo o tempo todo. Então vai ser um tipo de som agradável que eu não me incomodaria ficar ouvindo. É, a minha reação mesmo foi assim: cara, eu tô conhecendo coisa nova, vou correr atrás, sabe? Que... Sensação de brinquedo novo. É, sensação de brinquedo novo. E pra, normalmente pessoas que curtem música acabam caindo sempre nos mesmos artistas, mesmas bandas, né? Não é incomum a gente estar em torno do mesmo tema o tempo todo, né? É, buscar material novo, é aquele papo que a gente já teve várias vezes no programa, né? Buscar material novo não era fácil. Hoje é fácil, mas causa uma preguiça de correr... Parar, ouvir um álbum inteiro novo, né? Assim. E é tanta coisa ainda pra ouvir, tanta coisa nova ainda pra se ouvir, pra se correr atrás. É, né? Este álbum foi o primeiro álbum que teve após a saída do Murphy, que saiu pra formar o Lemonheads. É verdade, né? O Lemonheads é fruto do Dinosaur Jr., né, cara? Fruto do Dinosaur Jr. E ele volta os dinossauros em 2005. Então, assim, Dinosaur Jr. não só é meio desconhecido, mas ela gerou o fruto conhecido, que foi o Lemonheads, né? Lemonheads teve... Ué, os dinossauros têm que ser extintos pra poder ver raças seguintes, né? E antes disso, nós abrimos o bloco com a música do Rock Balboa, cara. Nós ouvimos Eye of the Tiger, cara, do Survivor. Coisa que a gente não tocou no especial de cinema, pra vir tocar aqui nesse especial de Guitar Hero, trazido pelo Pablo. Pois é, eu até achei bacana que vocês não tocaram lá no especial de cinema, porque daí eu pude trazer pra cá. Que é uma das músicas que eu gosto de tocar no Guitar Hero. Inclusive, essa daí eu não só gosto de tocar no baixo, mas também eu curto cantar no Guitar Hero. Ela tem umas variações vocálicas. Não, é sério, ela tem umas variações vocálicas porque pra você poder acertar ali. É um desafio. Olha bacana. Só, então dá uma palhinha aí pra gente. É, cara. Não. Você sabe que eu ia contar. Eu respeito a audiência, eu respeito a audiência. Assim, essa música também tá, eu não sei se essa música tá no Rock Band 2, eu acho que tá em algum Guitar Hero também, né? E aí, cara, eu lembro uma vez que eu tava na casa do amigo, e aí eu cheguei lá embaixo, no portão, pra tocar o interfone pra abrir o portão, e eu tô ouvindo alguém uivando neste ritmo, sacou? Uivando mesmo, cara, assim, era um negócio muito ruim de se ouvir, cara, muito ruim. Aí quando eu chego na casa do meu amigo, era na casa do meu amigo que tava lá tocando Rock Band, cantando, um cara tentando, um amigo meu tentando cantar essa música. Só que o Rock Band tem um lance, assim como o Guitar Hero, de você não precisar acertar a letra, né? Uhum. Você tem que seguir o tom e seguir o ritmo. O tom e o ritmo só. É, essa música tem um complicador que como ela é um tom um pouco mais alto, mais agudo, né? As pessoas tentam cantar no mesmo tom dele, né? E esquece que se... pode cantar uma oitava abaixo, que o jogo também vai reconhecer e vai aceitar também. E aí fica mais fácil, né? Fica mais, bem mais fácil. As pessoas se esganiçam uivando ali, tentando alcançar os tons. Survivor não é a banda de uma música só de um único filme, né? Eles são a banda de duas músicas de dois filmes. Eles também são autores de The Moments of Truth. Do Karate Kid, pelo cara. Amor de Deus! É verdade! Também é deles, cara. Caraca! Anos 80 sendo liderados pelo Survivor. Ou em dois filmes, pelo menos, eles foram liderados. Eles foi liderados. Bom você falar isso, porque eles já não poderiam mais tocar no nosso especial de One Hit Band, né? É, não dá. É impossível. Quem aqui consegue ouvir essa música sem pensar em jabs e ficar fazendo pam, pam, pam, pam, dando soquinhos? Ah, cara, eu começo a imaginar subindo a escada da Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro, assim, de vestido de moletom, sabe, com capuz. Uhum. Bem assim. Chegando lá em cima, ficar pulando assim. Pô, o problema é que moreno, de moletom, subindo a escada ali, cara, no Rio de Janeiro, o nego ia me dar um tiro, né? Ia pra me chegar com isso pra aprender. Esteja preso, cidadão! Oh, peraí, eu sou rock! Não, que rock? Eu sou bolero, pô. E vamos continuar agora no próximo com... clássico do rock and roll, rapaz, a gente vai de Deep Purple tocando o riff de guitarra mais famoso de todos os tempos, Smoke on the Water, na Máquina do Tempo. We'll be right back. Just get in the car, Tanner. Today's your lucky day. Hell. E estamos de volta e nós acabamos de ouvir Mother, do pequeno grande homem, Glenn Danzig, cara, o Wolverine do rock. Engraçado que eu não conhecia Danzig até a gente fazer um episódio no Nerd Express sobre Wolverine. Olha, nosso episódio de Wolverine é a trilha sonora do Danzig. Exatamente. E um dos caras que gravou com a gente, que ele é do AnelDeCaveira.com, ele falou assim, cara, se vamos fazer sobre Wolverine, a trilha sonora tem que ser Danzig. Com certeza. Questão. Aí, pô, beleza, então vou lá conhecer. Daí eu baixei os CDs, ouvi, falei, porra, encaixa legal. Daí eu coloquei a trilha sonora, ficou bem legal. Exatamente. Foi conhecido. Agora, já que a gente acabou entrando nesse assunto, existem pelo menos dois motivos pelo Danzig ser a cara do Wolverine ou vice-versa. Primeiro que o Glenn Danzig, além de cantor de rock, ele é dono de uma editora de quadrinhos alternativa lá nos Estados Unidos. Sério? Olha só. Sério? Ele é fãzão, ele escreve aí. Ele é praticamente o único escritor da editora dele, chamando vários desenhistas pra fazer os personagens que ele cria. É tipo um Stan Lee, né? Um Stan Lee de fundo de quintal. Coitado. O segundo motivo, quem leu quadrinhos da nossa, aqui na época da nossa adolescência, deve se lembrar da querida revista Wizard. Claro. A revista sobre quadrinhos, né? Tinha uma sessão na Wizard, todos nós aqui nos lembramos, daquela sessão onde a redação da revista fazia a escalação, quem seria legal pra fazer o personagem tal no filme tal. Uhum. E há muito tempo atrás, tipo anos 80, muito antes de nego pensar em fazer o filme dos X-Men, vamos fazer o elenco de X-Men. Quem ficaria perfeito pra fazer o filme do X-Men? Pra pensar Wolverine, quem? Glenn Danzig. Não tinha nem o que pensar. O cara é baixinho, troncudo, mal encarado, cabelo grande, daria pra fazer com uma maquiagemzinha, uma coisa fácil, botar aquele cabelo em pé, só faltava ser peludo. Porra! Cara, ele é a cara do Wolverine. Do Wolverine que é descrito nos quadrinhos. E o cara conhece. E o cara é um porra louca selvagem do caramba, né? Porque ele veio da clássica banda Misfits, né, cara? Que era mais rock horror, era mais filme de horror do que rock nos palcos. Uhum. cara, eu conhecia o Danzig como vocalista da Misfits. Eu não conhecia a carreira solo dele. Eu não sabia que ele era do Misfits, tô sabendo agora. Eu só fui conhecer a carreira solo dele no Guitar Hero. Pô, cara, bom, eu sou fãzão dos Misfits, eu ouço Misfits, eu me sinto como se eu estivesse ouvindo o Elvis Presley cantando punk. E quando ele passou pra... quando os Misfits acabaram, né, e o Glenn Danzig passou pra carreira solo em 88, inclusive essa música que a gente ouviu é do primeiro disco, Danzig, ele começou a fazer uma coisa mais porrada, ficou uma coisa mais Saba. Uhum. E com o tempo ele foi até começando a brincar um pouco com eletrônico, mas sem esquecer dessa veia rock and roll, trabalho bom pra caramba. Inclusive, nessa fase mais eletrônica, em 93, ele relançou, ele fez uma nova versão dessa música, Mother, chamada Mother 93, que entrou também, essa segunda versão entrou numa das versões aí do tal do Grand Theft Auto. Virou trilha sonora de lá também. Olha só. Olha que toque, depois que participou do 4Games, agora ele sabe tudo de músicas e videogame. Olha só. Você sabe qual GTA? Não, aí já não sei. Aí tu já tá pedindo demais, cara. Pra quem parou no Atari, tu já tá pedindo demais. Mas a gente tá falando de Guitar Hero, cara. Quando eu vi que tinha no Guitar Hero essa música listada ali, inclusive a única do Danzig em todo o disco, cara, não. Esse é um riff muito forte. E eu acho que, talvez pra tocar, inclusive, à medida que a música vai acelerando, puta, cara, isso no Guitar Hero pra tocar, assim, pra quem não curte... Tocar isso na guitarra normal já é divertido. É simples, mas é divertido pra caramba. Tem que estar aqui. Uhum. Quer ter uma boa experiência de Guitar Hero? Toca Danzig, cara. É muito bom. E aproveita, canta também no microfone, que vai ser divertido demais. E é um som bacana de ouvir também, né? Eu gosto particularmente do curti o som do Danzig quando vi. Lembra o Black Sabbath, e eu curto esse som um pouco mais, esse heavy metal mais puro, assim, sem essas firulas de tecnológicas. Uhum. Que tem hoje em dia. É o heavy metal de raiz. É, né? De raiz. Heavy metal moleque. Heavy metal moleque, heavy metal art. Heavy metal art é ótimo. Já que estamos falando de heavy metal, aliás, uma última curiosidade pra fechar esse assunto do Danzig. Esse mesmo disco tem outras músicas chamadas Twist of Cain e Possession, que contam com ninguém menos que o nosso querido James Hetfield no back vocal. Olha só, rapaz. Metallica sempre foi fãzão do Misfits, sempre tocou cover dos Misfits nos shows. Então, quando o Glenn Danzig partiu pra carreira solo, Metallica, caraca, maluco, vamos dar uma força pra esse cara. Entrou aí de bobeira. Pô, eu quero, vou, deixa eu participar, vai. E antes de Danzig, nós ouvimos We Are an American Band, nome mais do que perfeito pra Grand Funk Railroad, do álbum We Are an American Band, de 1973, e do Guitar Hero 5. Ó, oh, rapaz, coisa cara, boa. Cara, Grand Funk é uma banda que eu tenho no coração, guardadinha aqui, assim, ó. Cara, que banda maneira, os sons deles são sempre muito bons, assim, sempre muito bons mesmo. Tem uma levada ótima, assim, ao mesmo tempo que ela é rock and roll, ao mesmo tempo ela é funkeada, ela é muito, sem ser esse estilo mais funk ou metal, né? Uhum. Cara, é genial, vale a pena. Se você não conhece, outro dia, agora eu não tô lembrando, quem perguntou no Twitter alguma indicação de Grand Funk, eu e o Okitok respondemos assim, quase que imediato, baixa não sei o que, pega não sei o que, faz isso. A gente pegou, já atacou, assim, porque, cara, vale a pena conhecer. Então, assim, ainda não joguei o Guitar Hero 5, tô louco pra jogar por causa disso. Só pra brincar de Grand Funk Railroad. Eu não conhecia o Grand Funk, como não joguei o Guitar Hero, então eu também não tive chance de ouvir. Primeira vez estou ouvindo agora no Material do Tempo. Bem legal. E a banda, cara, por incrível que pareça, né? O último álbum da banda foi o What's Funk, de 1983. E, cara, a banda ainda não deixou de existir. Ela existe, continua aí, não lança nada de novo. E eles estão em turnê agora, mas, cara, em turnê do álbum de 1983. Tem algum Guinness, tipo, da turnê mais longa da história? Essa turnê já tem o quê? Tem 25 anos, cara, eu não já sei, eu vou olhar depois. 26 anos de turnê do mesmo álbum. Inclusive, eu vou colocar o link aí pro site oficial da banda. Muito bom, cara. Ah, já fiz música demais, chega, tô cansado. Vamos ficar tocando só a mesma coisa, só pra ganhar dinheiro. Aí a gente viaja, conhece o mundo, paga umas com umas mulherzinhas novas. Não, volta pra casa e pronto, descansa. Acabou, não precisa fazer música. Fazer pra quê? Todo mundo quer ouvir sempre as mesmas coisas. Uhum. O problema é que, como eles não lançam nada novo, né, cara, a faixa etária do show deles deve ser de 50, a idade média de 50 anos. E a galera tá indo embora, né, cara? Assim, cada show tem menos gente. Daqui a pouco a gente vê os caras tocando ali no centro da cidade, ali na Carioca, na porta do metrô. Aqui no Rio de Janeiro tem muitos. Aqui em Curitiba tem muita gente fazendo isso na Rua 15, que é um calçadão enorme. De vez em quando você acha, pô, assim, perdido tocando algumas coisas. Pô, tá aí. Maneiro. Então, cara, muito daqui bom a pouco, não percam, crianças, em breve, Grand Funk Railroad na Rua 15 em Curitiba. Fiquem atentos no site, acompanha a data da turnê. A escala Brasil do Grand Funk, né? É Galeria do Rock em São Paulo, metrô da Carioca no Rio e Rua 15 em Curitiba. Maravilha. Pelô em Salvador e pra fechar, Savassi em BH. Isso porque eles perderam o avião que não chegaram no Fast Q já tem uma porra. Não, eles só não vão fazer Brasília porque o Senado tá com muita coisinha pra deixar as pessoas entrar. E nós abrimos esse bloco com o riff de guitarra mais conhecido e mais tocado pelos aprendizes de guitarra de todos os tempos, cara. Smoke on the Water, do Deep Purple. A gente tava devendo isso aqui no Máquina do Tempo. 44 edições e a gente nunca tocou Smoke on the Water, Leandro. Explica isso. A culpa é sua. Claro. Você quer que eu explique isso como, esse vacilo, cara? Esse desvio de caráter. Não, a culpa é do BG, porque ele fez um programa, a gente fez um programa de 1972 by Alex BG, que foi edição 35, ele escolheu Machine Head, ele não colocou Smoke on the Water. Não, ele tocou Highway Star. Pois é, a culpa é do BG. A culpa é do BG. BG, depois tu aparece aqui pra gente cobrir de porrada. Ou não, né? Porque daí ele deu oportunidade de tocar o Smoke on the Water nessa edição. Exatamente. Então, BG, você aparece depois aqui e a gente dá os parabéns. Somos pouco volúveis aqui no programa. É isso, gente. Mais uma música do fantástico disco Machine Head de 1972. O disco mais conhecido do Purple. Cara, é o riff de guitarra. Fala a verdade. Smoke on the Water e o dedilhado do Stairway to Heaven são as duas coisas que qualquer moleque que pega guitarra quer aprender a tocar. Uhum. Inclusive, foi uma das primeiras músicas que eu tirei no baixo. Tá vendo? Uhum. Só pra confirmar. Uhum. Pra mim foi essa música no baixo e Nirvana também. Smells Like Teen Spirit. É isso mesmo. Smells Like Teen Spirit do Nirvana. É que eu acabei tocando o Nevermind inteiro no baixo. Então, até lembrar qual foi o primeiro, demorou. Voltando a falar de Smoke the Water, cara, é engraçado como essa música não tinha sido pensado pela banda como um grande hit. Ah, é? Como assim não tinha pensado pela banda? Curiosidades a respeito. A gravação desse disco, aliás, é toda rodeada de histórias, né? Primeiro que ela foi o disco todo foi gravado em 3 semanas, num estúdiozinho móvel. A galera tinha marcado de gravar esse disco em dezembro de 1971, no... Qual é o nome do hotel? No Montreal Cassino. Nem sei aonde que fica esse hotel. Eles entraram, começaram a montar as coisas todas, e na véspera do início da gravação, ia ter um show do Frank Zappa, na ala de cassino, né, na ala de shows lá do tal do hotel. Frank Zappa foi lá, a banda desceu pra ver Frank Zappa, pô, Frank Zappa, né, os caras fodão, etc. Frank Zappa começou a fazer o show, deu um puta incêndio no hotel, começou a queimar o palco, queimou todo o equipamento, todos os instrumentos da banda do Zappa, queimou toda aquela ala. Foi uma merda grande pra cacete, cara. Aí, claro, o hotel foi interditado, a banda teve que ser transferida pra um outro hotel menor, e lá, um tal do um Pavilion, e lá eles ficaram durante uma semana. Quando eles estavam saindo do hotel, o Roger Glover, o baixista, ele viu aquela fumaça enorme, muita fumaça ainda do incêndio, pairando em cima de um lago que ficava ali do lado do hotel. E ele ficou com aquela imagem na cabeça. Foram embora pro hotel. Durante essa uma semana, eles compuseram Smoke on the Water, contando a história desse incêndio. O título, inclusive, foi o Roger Glover que deu. Lá eles compuseram a música, fizeram a letra, os arranjos, etc. E gravaram a música lá, nesse outro hotel, o Pavilion. Uma semana depois, o hotel já estava liberado pra nego voltar. E eles voltaram lá e passaram as 2 semanas gravando o disco. E assim, em 3 semanas, nasceu Machine Head. Impressionante, né, cara? E será que isso ainda existe? O hotel existe. Não, não. A possibilidade disso acontecer. O tempo todo o pessoal faz isso, né? O problema é você ter uma qualidade, assim, dessa música. Faz tempo que assim, sem querer ser saudosista, mas hoje em dia tá difícil surgir coisas na qualidade dessa... Que surgiram nessa época. É muito difícil superar a década de 60 e 70. Tem coisas diferentes, são estilos diferentes, mas mesmo assim, né, eu curto bastante o rock dessa época. Tanto que em São Paulo tinha uma banda que a gente tocava só rock, assim. Só Deep Purple, tocava Led Zeppelin, tocava Van Halen. Van Halen era assim, era o mais novo que você tinha, né? Era o mais novo que a gente tinha. No repertório. Mas também pode acontecer o seguinte, né? Daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar que o início dos anos 2000 foi um início muito rico. Assim como a gente demorou pra observar a riqueza dos anos 90, né? Praticamente falando. A gente ainda nem reconhece muito bem a riqueza dos anos 90, musicalmente falando. Atualmente, o mais próximo pra gente, mais rico, foi a era perdida, né? Dos anos 80. Uhum. Pode ser, daqui a uns 20 anos, a gente olha pra trás e fala, mas os anos 2000 até que não foram tão ruins assim. Comparado com o lixo que tem hoje em dia. A gente vai falar, pô, comparado com essas babaquices que tem hoje em dia, olha só, NX 2010. Olha que merda, quantas versões de banda esses caras já fizeram. Que horrível. Meu Deus. No meu tempo eu vi era NX Zero. E tocar no Guitar Hero, ele é relativamente fácil, esse riff. O complicado é depois o solo. Quando porque o tempo dele não é um tempo difícil, né? Não, é um tempo tranquilo. Depois o solo que complica um pouco mais, dependendo da dificuldade. É. Aliás, como tudo do Purple, né, cara? Se você prestar atenção, os riffs do Purple no começo são fáceis, mas à medida que a música vai evoluindo, puta, fica casca grossa pra caramba. Uma dica até que eu dou, falando de Purple, se quiserem tocar o Highway Star no Guitar Hero, no Rock Band, no Rock Band 2, acho, é bem bacana tentarem cantar, porque ou musiquinha gritada junta a galera pra tocar e você pega o microfone pra cantar essa daí, dá aqueles gritos, o pessoal fica olhando pra você, meu Deus, quem tá morrendo? Tira a geladeira do pé desse cara, pelo amor de Deus. Meu trabalho, de vez em quando dá louca, eu pego Highway Star pra cantar. E o povo deixa? E você ainda trabalha, deixa, lá? Né? Fazer o quê? Eu vou repetir a pergunta do começo. Eles aceitam o currículo? Aceita, só mandar. É isso, gente. A partir do próximo programa, Máquina do Tempo gravar direto de Curitiba, hein? Galera, estamos chegando ao final desta viagem de DeLorean voador pelo mundo dos videogames, pelo mundo do Guitar Hero e do Rock Band, com a participação de Bach. Pablo de Assis do Metacast, do Nerd Express, como nosso guia índio por essa viagem videogame musical. Paulo, muito obrigado aí pela participação, cara. Manda aí o teu recado, vai. É isso, eu que quero agradecer pelo convite de vocês. Foi um privilégio participar aqui da nossa gravação. Foi divertidíssima. Aqui minha boca tá doendo de tanta risada que a gente tá dando essa conversa. Pablo, vou repetir o agradecimento. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui e servir de guia pra gente desse Guitar Hero e Rock Band, esse programa Game Rocks. Cara, a gente precisava de um guia nativo. E o engraçado é que vocês não são o primeiro que me convidaram. Eu tava conversando com o Moreira um tempo atrás e ele falou pra mim: Pablo, você não quer fazer uma playlist do M2List de músicas de Guitar Hero? Pra mim? Daí eu fiquei pensando, não, beleza, olha, posso só fazer, não tem problema, eu conheço as músicas lá, tudo bem que eu nunca joguei o Guitar Hero, eu jogo o Rock Band, mas eu faço, não tem problema. Daí eu fico pensando, por que que eles olham pra mim e pensam, tá, o Pablo vai fazer de trilha sonora de videogame, como se nerd só soubesse de videogame, então peraí, calma assim. É porque você tem a oportunidade de jogar no trabalho. Também, né, mas... E um outro tema que nós não podemos deixar de falar aqui, cara, é o Nerd Express, que tá voltando, não é isso, cara? Eu quis aproveitar, né, quem ouve o Nerd Express, quem ouviu o Nerd Express, ouviu lá o anúncio no nosso último episódio, dizendo que o Nerd Curitibano morreu, que era o blog do Nerd Express, o Nerd Express era o podcast do Nerd Curitibano, e ele morreu, então a gente não tem mais Nerd Curitibano. Por enquanto ele só tá servindo pra postar os podcasts, só que hoje... Nessa segunda-feira que está saindo o Máquina do Tempo, eu aproveitei o convite do Octoque, do Leandro, para fazer o anúncio do novo blog do Nerd Express, que agora ganhou um blog próprio, dentro de um projeto maior que é o Universo Nerd. Oh! Então, os ouvintes do Máquina do Tempo estão vindo em primeira mão o lançamento do Universo Nerd e do Nerd Express no Universo Nerd. A gente cresceu um pouquinho em Curitiba, já não estava grande o suficiente. E a gente saiu de Curitiba e foi pro universo. De Curitiba para o infinito e além. E além, é, bem é isso. Agora a gente está no universonerd.com.br e a ideia é que esse Universo Nerd sirva como portal para poder reunir não só o nosso podcast com o Nerd Express, mas também tudo que a gente tratava no Nerd Curitibano, que a gente falava também sobre música, sobre cinema, sobre literatura, sobre cultura nerd em geral, a gente poder tratar em blogs específicos e dedicados com a participação de muito mais gente. Não só aqui nosso mundinho fechado de Curitiba, mas muito mais gente, inclusive, também avisando, eventualmente, quando a gente abrir o nosso blog de música, vocês vão ver ali, com certeza, o link do Máquina do Tempo para baixar e a participação. Opa. Do Octoc e do Leandro com as suas contribuições eventuais. Muito bom, cara. E além do Universo Nerd e do Nerd Express, o Pablo também é professor da podosfera, né, cara, com o Metacast. Acabou que o Metacast.info, que foi o projeto que eu criei com o Eduardo Salles, está ensinando muita gente a fazer podcast. A nossa ideia inicial era poder discutir o podcast, né? A gente já tem blogs de podcast, já tem fórum de podcast, já tem lista de discussão de podcast. Mas por que não um podcast sobre podcast? Né? Nada melhor do que usando a própria mídia para falar dela mesma. Daí a gente criou o Metacast, onde toda semana a gente tenta trazer um tema diferente. Agora a gente está reestruturando, a gente está fazendo programas cíclicos. Todo mês vai ter um programa que vai falar sobre uma questão técnica, né? Sobre edição, sobre publicação, feed, programas. Um outro episódio que vai falar sobre alguma característica sobre a podosfera e sobre podcast em geral. O primeiro episódio que teve isso, a gente falou sobre direitos autorais e Associação Brasileira de Podcast, né? Como funciona essa questão. A gente tem outros já agendados, onde a gente vai falar sobre outras questões, sobre divulgação de podcast, sobre, enfim, vários outros temas. E um episódio especificamente sobre podcasters, né, e os seus podcasts. Né, e eventualmente o Máquina do Tempo será convidado também para fazer parte desse episódio especial sobre os podcasts. Muito legal, cara. Projetos muito bons, vale a pena ouvir. Agora eu tô todo bobo, cara. Agora eu não durmo essa noite. Muitas novidades, muitas coisas. E quem quiser conhecer os projetos, né? É metacast.info, que é esse podcast sobre podcast, e o universonerd.com.br/nerdexpress, que é o novo blog do Nerd Express. Inclusive, hoje também vai estar saindo um episódio especial que a gente gravou com... De estreia? De estreia do novo blog, né? Que a gente gravou com o vencedor da promoção que a gente fez no final de temporada do Skavurska. Opa! Nós aqui do Máquina do Tempo assinamos embaixo desses dois projetos aqui, recomendamos avidamente, tanto o Nerd Express, que agora tá no universo nerd.com.br, quanto o Metacast, que tá no metacast.info. Anotem esses endereços agora, galera. Quero agradecer também pela indicação de vocês. Eu sei que a audiência da Máquina do Tempo vai curtir o Nerd Express. A gente tenta tratar de uma temática sempre, cada episódio é diferente. E dentro do Nerd Express, a gente tem o Nerd Express Playlist, que é uma playlist musical, que a gente lança toda quarta-feira. Que é muito bacana. Né? Dentro do mesmo feed, né? A gente tenta pegar um tema específico e pega 5 músicas que ilustram esse tema. Né? Divertidíssimo. Depois lança uma bônus que tem a ver direto ou indiretamente com o tema. É sempre divertido. Isso aí. Anotem na pod agenda, gente. Sábado é dia de Nerd Express, segunda Máquina do Tempo, quarta playlist. E quando é que é o meta? O meta é quarta também, não é? O Metacast é na terça-feira. Então vocês têm podcast pra baixar sábado, segunda, terça e quarta, domingo descanso. Quinta e sexta você vai pra nós. Uh-huh. Galera, e pra encerrar essa viagem, eu botei essa aqui pra provocar. Podem mandar as suas pedradas, podem mandar os seus chutes diretamente para mim, porque essa aqui eu botei para sacanear vocês, ouvintes, aspirantes de guitarrista, de guitarreiro e rock band. Deixa só, antes de você falar que música que é, tem um cara no meu trabalho que ele é viciado nessa banda, adora essa música, só que ele não consegue tocar essa música no rock band. Olha só. Isso, ele cara. Não consegue, ele chega na metade, não. Acaba errando, não dá certo. É complicado, para quem quer e conseguir, olha, mas para inclusive, nos links do post, nós vamos colocar vídeo aí de um guitarrista, de um músico que toca também Guitar Hero, e cara, ele dá uns shows absurdos tocando. Eu vou colocar uns vídeos dele aí que ele publica no YouTube, que aí vocês vão ver. Exatamente. Então quando vocês chegarem no nível desse guitarrista aí do vídeo do Leandro, aí talvez vocês consigam chegar a 100% de acerto para tocar Dream Theater com Pull Me Under na Máquina do Tempo.